3104, chame centro de Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Trem, chama a outra linha 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, TAM 3367. TAM 3367, contato a radar na decolagem, via saída Tanguno, subindo a TN de voo 362. Via Tanguno, está livre a extensão para o 360, TAM 3367. 367, vou direto, Lido. Lido, obrigado, 3367. Rua 4206, número 3 na aproximação, reduza para 2209. Atual suficiente na proa de coral, reposto coral. São 3367, tráfego 3 horas, 5.2 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 080, charge 208. Gente, está 3367. 19083, deixa para 2.000 pés, ajuste 9096, autorizado final do procedimento em LS Street. Atenção, 0, passando do lado. 2.000 pés, 9096, autorizado em LS Street, do lado do 9096, pode maturar. Autorizado Duna, repassa estabilizado, azul 9083. Autorizado Duna, repassa estabilizado, 9083. Vitória 5999, vitória ação para a final do procedimento de outra fluida. Opção a zero, sua esquerda na proa 205, está limitado pela radial 280 do Velho Salvador. Isso é para 3.000 pés em restrições. Ajuste na 096. Rolo 620, chama centro Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Passa 206, redução para 2009. Guardião, prosseguir, é 083, confirme que você já passou a estabilidade, para os vetores para final do procedimento. Já passou, começou. Deixa a estabilidade. Vou parar. Fazer 4206, vetoração para o sequenciamento, junto à esquerda, proa 360, está alimentado pela radial 280 do Velho Salvador. Deixa para 4.000 pés, ajuste na 0 no meio. Táxi autorizado, chame na Taxi Iosco para ingresso do colégio, Garumi. Táxi Iosco. Autorizado, ingresso decolagem, pista 97, vento 1900 graus, 109, ajuste 1096. Azul 9083, após final do procedimento, entrou em Salvador, sequência 118, decimal 95. 1895, azul 9083. Concordo. Pista 90, vento 1900 graus, 109, ajuste 1096. Boa tarde, 903 azul, estabilizou. Azul 903, continua com a situação, aguarde pista livre. 4 andou. Guardião 06, confirmando 510 ou 1010? 1010. E submantenha 1000 pés e 1000 controle no corredor, chama 0, décimo 8, para regresso. Guardião 06. 08, obrigado, até agora. Boa tarde, Guardião 06. Guardião 06, mantenha sobre o regra de voo visual, litoral sul, a 500 pés, na escuta do controle Salvador, quando possível estimar de pouso. Sim, 4 minutos. O 06 está estimando pouso aos 15 da próxima. Seguinte. Localizador, curva direita para o 050, é passabilizado. Via chegada ao Gomes 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Aguarde. Passaria 5999 para o curso localizador, que vem sim, para a proa 140, responsabilizado. 244, controle do 0, décima 8, boleto. 308, 969, obrigado. Boa tarde, contato Adana de colagem, via saída São Bruno, submantenha nível de voo 360. Via São Bruno, está tendo 360, voo 1169. Centro 367, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Papa Romeu, Juliette, Vitor Fox, autorizado, ingresso pista 97, reporte alinhado e pronto na cabeceira 97. Confirme tipo de equipamento Romeu 4? Irá fazer um sobrevoo no litoral norte da Capitania de Romeu Bravo? Gente, mantenha sempre retos de voos visuais na escuta do controle de Salvador, ajuste no 096. 0206, desça para 2.000, autorizado o sinal do procedimento ele é feito. A pista não altera a guarda de transferência. A 05919 estabilizado. Só o sinal do procedimento, sendo que o senhor rodou a frequência 118, decimal 95. A 04206, tráfego que procede na aproximação, 12 milhas, 11, são 12 horas, 11 milhas, com 110 de grãos de linha de som, a 2 horas. Contato radar na decolagem, via saída ABO 1 no submarino de voo 280. 280, vamos ver lá. Juliette, Vitor. Paulo Romeu, Juliette, Vitor, Foxtrot, direto ABO. Direto ABO. Vou 4306, completo o final de procedimento, sendo que o Salvador frequenta 118, decimal 95. É boa tarde, eu sou Patrick, 06, final de 10 milhas. Autorizado no meu centro, que já fez o voo dos lives, mas 06. Juliette Vitor Fox, mantém inicialmente 14 asas. Guardião 06, não há tráfego de conhecimento do controle no setor, frequência de sua coordenação. 0, controle para a esquerda. Curva direita, ingresse novamente na Alfa e chame na Delta para o cruzamento. Seu destino? Deixando o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. No 4206, ponto 3. Alvorada, pista 90, menos 00 graus, 109, ajuste 0096. 0096, livre pouso, pista 10, azul, 4206. Todos os lados, na proa do farol de Itapuã, a Sony transponde 0165, ajuste Salvador no 096. Repasse para a agência. Sony 6290, desça para 2000 pés, autorizado final do seu presidente LSF2. Atenção 0, avança do exato. E antes de lembrar, qual que é a solução? Patame Yankee ao meu bravo. Em posição. Lado Xamina, Taxui Papá. Sente o Patame Yankee ao meu bravo, sobre o voo visual, é forte visual com a terra em Jaco Índia. Ah, meu lado está mais canto e desça para 500, pés, ajuste no 096. Sufere 5909, autorizado o cruzamento da pista 0028. 206, no solo 54, direito, 121-19. Boa tarde, minha chegada do Médio 1, desça para o nível de voo 050, ajuste 0096. Mas tem inicialmente pessoas de chegada, planta 190, número 3 em outras passadas. Bono 869, desça para 4 mil pés sem restrições, ajuste 0096. Santa Clara, 57, controle 120, desce na 8, Goiás. 208, obrigado, bom serviço. Chanel 2-0-0, completo final de procedimento, chanel 2-0-0, frequência 118, décimo 95. Patrão de Salvador, boa tarde, 3145 da tarde. São 3145, contato a radar na decolagem, submantendo em vetor 340, via feita São Bruno. Via São Bruno, 340, 3145. Cada 1-0. 6210, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2, ajuste 1-0. Sabe no 0, meia, entre pouso, espera 6210. Passa mais que antes para ingresso no circuito, chame todo o Salvador, frequência 118, decimal 95. O Salvador, Papa Romeu, acho que é mais grande. Oscar, mais grande, boa tarde, todos. Boa tarde, Papa 310, a dois da Rádio Cicuaçua, a estação é pouso na pista 1-7. Ok, gente, inicialmente é ponte vertical de Itapuã 510, tem um Oceané com pouso autorizado, sinal ILS. Ele está 20 segundos já. Pronto, então mantenha a 24 de farol 510 e aguarde o procuramento. Volta mais quente. Ele vai manter o farol ou o ar mais quente. Vai lá. São 3894, boa tarde. E a chegada boa noite 1, busca para o nível de voo 060. Ajuste na 016. Capitão Mike Eco Oscar, seu desfoto é encerrado. Mantenha o nível de voo 080. Chama o controle Ilhéu. Frequência 120, na 1. Boa tarde, vamos. Agora sair da Lotá com curva esquerda após a rua da 17, nível 090, ok? Decolagem autorizada, pista 97, vento 120 graus, 129, informação de tráfego. Cicote 76, Oscar Mike Yank cruzando a final 00, não irá interferir. Aqui informação de tráfego, Lima Kilo Bravo, agora à sua direita, decolando da pista 97, não irá interferir, aguarde que está ali. Eita, centro de Lima Kilo Bravo, Oscar. Chanel 6210, no salão 01, direita, 121, décimo 9. Direita, 219, 6210. Mike Yankee, pouso autorizado, Capitão 197, vento 120 graus, 129. Juliano Vazio, acho Mike Yankee, pessoal atrasado. Lima, Kilo Bravo, decolado ao 02, condição de curvar após a 107. Atenção, curva para a esquerda. Enfim, motorizado, 607, curva à esquerda, mantenha a minha escuta, o Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo. Oscar Mike Yankee confirmando, pouso autorizado, cabeceira 97, vento 120 graus, 129. Positivo, tá na base, você aprovado, Oscar Mike Yankee, pista 97. Desça para 4 mil pés em restrições e ajuste na 0 no 869, completo final de 5 de metro, no seu encerrador, frequência 118, desce na 95. Boa tarde. Subi, mantenha ao nível 090, chame o controle, 20, décima 8, bom voo até a Grécia. Chamar controle 20, décima 8, Lima, Kilo Bravo. Controle, boa tarde, Alfa Papão, Lima, Kilo Bravo. 1, 20, décima 8. Controle, Lima, Kilo Bravo. Alfa Papão, Lima, Kilo Bravo, contato com a zona de colagem, submanter nível de voo 090, via saída 1, tá? Total 90, Kilo Bravo. Salvador, boa tarde, boa noite, 69, passagem está estabilizada aqui hoje. Boa noite, 69, boa tarde, tudo autorizado, pista 90, vento 100 graus, 909, ajuste 90, 19. Livre, pouso 90, 90 no meio ajuste, boa noite, 69. Romeu, Oscar Mike Yankee, considere solo 04, autorizado à direita, parte 4, frequência livre. 5, chama o centro do Recife, frequência 125, décima 1, alterna 122, décima 35. 0, chama até o Salvador, frequência 192, Luiz Malandro. 795, boa. Boa tarde, é 3190 final. 3190, boa tarde. Fundo autorizado, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1. Papai Romeu, mais que durante mais, deixando a identificação do que havia chegado ao meio de ano para o Júlio de Pouso, 060. 3090. Júlio. Júlio agora, pessoal. 3094, chama a torre, frequência 1 no 8, 1095. 3094. 1 para 2010, deixando a 0 no meio, autorizado a 1063 e passa a 24, pouso autorizado, pista 90, vento 90 graus, 92 mais, ajuste 90. Ele pouso na 90 para 3244. Lima Kilo Bravo, agora, irmão de voo 090, porém, no radar está outro ângulo, e ele já aparece desde então. Cerrado 4,6 milhas norte do R de Salvador, Salvador controle total centro Recife, transformação de voo alerta, frequência 1,26, decimal 85, alterna 1,25, decimal 45. Salvador, não pega mais, precisa. Mike, mas tem sobre o relevo com os usuários, existe um Salvador no zero no meio, escuta permanente do controle. Mike, de Nath Mike, informo um helicóptero à sua esquerda, 510, não interfere na sua aproximação. Chama agora todos, frequência 1989. Frente do prato, 295, torre Mike, de Nath Mike. 7 Alfa, de Nath Mike. Nath Mike, táxi autorizado, chame na taxa e passar para ingresso, puxa no teste. Papá Romeu, Mike, Juliette, Mike. Papá Romeu, Mike, Juliette, Mike, prossiga, sei. Ah, uma milha no externo, o X-ray. Gente, foi autorizado, pistola 0, volta no 00 graus, no 09, ajuste no 0 no meio. Foi autorizado, Mike, Juliette, Mike, no 0. Não toca mais, frequência livre para aproximação. Mike, Juliette, Mike, no solo 31, direita, no 21, décimo 9. Direita, 21, 9, Mike, direita. 19, decolagem autorizada a partir da intersecção hotel, vento 100 graus, 109.